grandes 30 minutos da minha equipa, que chegou com mérito à vantagem, e depois foi daqueles jogos que soubemos sofrer. Um bocadinho mal jogado, tentámos sempre sair em transição, bloco baixo, um bocadinho também ansiosos pelos resultados, porque procurámos esta vitória desde a primeira jornada, e tínhamos tido a infelicidade também de não a ter tido até agora. Conquistámos com mérito, com a união de grupo, com o balneário que temos, e nós hoje queríamos que esta malapata saísse, e acho que conseguimos. Não foi da melhor maneira em termos de jogo jogado. É isso que eu ia perguntar, quais é que são os erros que pode apontar para este jogo, os pontos positivos de Oliveira? Erros foi não ter a frieza suficiente para termos bola nos momentos que estávamos em ataque posicional. Erramos muitos passos, mas também lá está, isso é a ansiedade de nós não termos ganho, da primeira vitória, de queremos conquistar a nossa primeira vitória para os nossos adeptos, que muitos nos ajudaram, e também acaba por ser por aí, uma vitória, digamos, da união, do grupo, porque todos merecemos, tanto a direção como a equipa técnica, como o grupo todo merecia esta vitória, e acho que esta vitória assenta-nos pela união dentro do campo, digamos assim. Seja 8 jornadas, 6 empates, uma derrota e uma vitória, qual é o ponto de situação neste momento, Oliveira? É mesmo esta união para conseguir sempre as vitórias? Sim, nós lutamos todos os jogos pelos 3 pontos, temos tido a infelicidade e às vezes, desculpem-me a palavra, mas a burrice em alguns momentos do jogo, mas estamos cientes do caminho que nós temos que correr. Ok, tudo muito bem, muitos empates, foi, mas também não perdemos. E a equipa está, semana após semana, a conseguir subir de nível de treino, a subir de nível de confianças, e é isso que nós queremos transportar daqui para a frente. Esta vitória vai-nos ter que catapultar já para o próximo domingo, e não adianta esta vitória se nós no domingo não temos a mesma entrega, não jogámos melhor para garantir os 3 pontos, porque assim, foram 3 pontos hoje, mas o campeonato esta jornada já foi, e já estamos a pensar no Anadia, que é o nosso próximo jogo em casa. E uma vez que fala do Anadia, que vai ser novamente o jogo em casa, aqui no Estádio Municipal da Oliveira do Hospital, essa partida que certamente já vai ser começada a ser treinada esta semana, o que é que espera do jogo do próximo domingo e as características do adversário? E hoje, festejar esta vitória, descarregar esta emoção toda que aqui tivemos, e amanhã começamos a pensar no Anadia. Anadia, que é uma equipa que luta sempre pelo play-off, uma equipa com muita qualidade a nível individual e também do seu treinador, é uma equipa muito difícil, vai ser um jogo muito difícil. Esperamos que seja um bom jogo e que, como é óbvio, todos os jogos que nós fazemos vão voltar para os 3 pontos.